cá estamos de novo para cumprirmos mais 2 horas de Orelha Extra, a presença de Fernando Cabrita através da frequência modulada estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. 2 horas essas ao sábado, na RUC a partir do meio-dia, na RU a partir das 19 horas e finalmente na Castrense entre as 21 e as 23. Sejam bem-vindos. Nada melhor do que ter começado com o fantástico Two Weeks, um tema incluído no último e grande disco dos Grizzly Bear, chama-se Vacatimest, é precisamente o nome de uma pequena ilha no Dukes County, no Massachusetts, e a edição que por aqui temos é a belíssima edição em vinil duplo, e que traz um livro com umas lindas fotografias que presumimos serem precisamente dessa ilha, Vacatimest, apesar do disco ter sido gravado nas Catskill Mountains. Os Grizzly Bear contam com a colaboração em alguns temas de Nico Muhly e também do Brooklyn Youth Chorus. Não é o caso deste Two Weeks que escutámos. Grizzly Bear no arranque e também os neozelandeses The Reactions. minutos da emissão 31 da Orelha Extra, Rua Ruki Castrense. Podcast também em www.orelhaextra.com. Grizzly Bear do último Vega Timest e também os neozelandeses naquilo que pensamos ser o seu álbum estreia na editora Down Under, também High Technology. Ouvimos por aqui dois temas, Your Bleeding Heart e Wild About You. Agora os Zá com ponto de exclamação no fim. Chamam-se Zá, são de Barcelona e sabemos que partilham amizade com Pablo Díaz Reixa, mais conhecido como El Guincho. Este é o novo álbum, depois do estreia em 2006 e sai na Aquarela, intitula-se Macumba ou Muerte. O tema é o tema inicial do disco, chama-se Bugamaista Spaz Africa Head and Papa do Pau versus Salzesco. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fendu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. É um disco colaboração entre os Idiot Boys e Rune Lindbeck. O projeto levou o nome de Mindertals. O longa duração designa-se Desire Lines, saiu na Small Town Supersound e o tema rodado é o inicial, chama-se Kunst or Ars. É a primeira parte deste canal auditivo suplementar, Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rua Ruki Castrense. Podcast e playlists em orelhaextra.com e vamos voltar àquele que é ainda o trabalho mais recente para o duo britânico Galia Durant e Karim Klassman. São, claro, os SAP. O álbum chama-se The Camel's Back. Thank you. Sabari, o nem nós é sabalita lá. A tua do mante aquela feminina sabarenda. O nem nós é finalmente um álbum de originais para esta grande senhora do Mali, Oumou Sangaré, ela que nos últimos anos só nos tinha dado era compilações. Este chama-se Ceia, é deste ano, 2009, e venho apresentar a Portugal, salvo erro, em novembro próximo. Não temos aqui presentes as datas. Ficará para uma próxima oportunidade, apesar de já termos falado no concerto que irá decorrer no CCB em Lisboa. Desta vez o tema escutado foi Io Jelly. Anteriormente passou por aqui o casal britânico Psap, o último de Camel's Back, o tema foi Mr. Ant. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Primeiros 60 minutos da Orelha Extra com Fernando Cabrita e vamos continuar com uma das bandas que nos últimos tempos nos caiu bastante no gosto. Chamam-se Violence, é a nova banda de membros dos nova-iorquinos Lansing Dryden. É o EP que por aqui temos, saindo na Cantora Records. O EP homónimo contém 4 temas, vamos escutar 2, Already Over Before e Spectator and Pupil, Violence. Cut you in the eyes. Nova York, chamam-se Violence. Tivemos contacto com eles através precisamente deste EP que por aqui temos, enviado pela Cantora Records. O EP homónimo contém 4 temas, ouvimos 2 deles, Already Over Before e Spectator and Pupil, excelente, excelente música pop aqui para nós. E há por aí também agora quem tenha adaptado como método de criar música o lo-fi, não por dificuldades técnicas ou falta de equipamento, mas é sim uma mania que por aí anda, e os resultados não têm sido os melhores, em nossa opinião, exceto para este disco que surge agora, de uma banda intitulada Blank Dogs. O disco sai precisamente na Indie Red Records, uma editora mítica, já ligada principalmente ao rock and roll, desde há uns bons anos a esta parte. A banda tem, parece, variadíssimas edições dispersas por outras tantas editoras. O álbum este, na Indie Red, chama-se Under and Under Blank Dogs. Yeah. finalmente mais um álbum, desta vez um bocadinho com melhores condições para os Blank Dogs, na In The Red Records, chama-se Under and Under. Eles já tinham editado numa das editoras que é o expoente máximo da recuperação deste lo-fi que por aí anda agora, Captured Tracks. Ouvimos por aqui dois temas, precisamente desse último, na In The Red, dos Blank Dogs, No Compass e El Machine. Finais da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra, podcast em orelhaextra.com. Para trás, dois temas curtinhos do regresso dos Cheer Accident, o álbum Fear Draws Misfortune, Mescalito, and Then You Realize You Haven't Left Yet. Search of ordinary things.

rope and twine stuck together with paste and glue. Two old planks of knotty pine and a couple of nails both right on da série The Red Hot Organization, que se dedica a arranjar fundos para o combate à SIDA, bem como a chamar a atenção para o flagelo que a doença constitui. Chama-se Dark Was the Night e é bastante representativa da boa música que se vai fazendo nestes nossos dias. Ouvimos os Dirty Projectors com David Byrne, Naughty Pine. Depois os National, com a participação de Nicole Mooley, So Far Around the Bend. E vamos ouvir ainda um outro tema, My Brightest Diamond, a fazerem a versão de Feeling Good, de Nina Simone, duplo CD ou triplo vinil, Dark Was the Night. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Fish in the sea, you know what I mean. River running free, you know what I mean. Blossom on the tree, you know what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world, and I'm feeling good. Início da derradeira hora de Orelha Extra na Rua Ruki Castrense com Fernando Cabrital, sábado com a compilação Dark Was the Night, saída em fevereiro passado, compilação de recolha de fundos para a Red Dot AIDS Benefit Series, ou incluída na Red Dot AIDS Benefit Series e organizada pela Red Dot Organization, produção do álbum de Aaron and Bryce Dessner, dos National, que ouvimos tão bem, com Nick Mulley, com So Far Around the Band, inicialmente os Dirty Projectors com David Byrne, e acabamos de escutar My Brightest Diamond a fazer uma fantástica versão de um velho tema de Nina Simone, Feeling Good, Dark Was the Night, belíssima compilação. E agora saltamos para a Grécia. Oh. πολύ. Και σαν όνειρο θα φύγει και θα σβηστεί στα κατάμαυρα μαλλιά μας. Θα έρθουν χιόνια κι η αγάπη με τα χρόνια θα ξεχαστεί. os irmãos gregos Orestes Falireas e Lisandros Falireas, com a ajuda de outros músicos amigos, formam os Imam Baildi. O álbum não tem título e o tema por aqui rodado na orelha extra, Aizoi Mazinelige Imam Baildi, ou melhor, Baildi. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. Mais uma recuperação por aqui na Orelha Extra, desta vez para um álbum editado em 1999 na Habana, e ainda por cima que reúne as duas figuras cimeiras do Mercy Beat das Ilhas Britânicas, Billy Childish com Holly Golightly e acompanhados pelo The Medway Delta Review. O álbum chama-se In Blood, escutámos Step Out e vamos ouvir In Blood, grande, grande colaboração, Billy Childish e Holly Golightly. Todas as composições são originais de Mr. Billy Childish em colaboração com Holly Golightly neste álbum que já tem 10 anos, In Blood, One Chord, One Song, One Sound. Escutámos Step Out e também In Blood. Sons que nos chegam de França, Sears. J'ai l'âme aiguisée mais je ne suis pas vraiment fou. La couleur des yeux des gens qui n'en ont pas. En sortant déguisé je peux m'approcher de vous. Sans pudeur je vous touche avec mon seul doigt. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Tous ces gens sont des éléphants. Où sont donc les danseuses? C'est le vent. Pourtant, mis à part mon amoureuse, j'aime aussi tous ces enfants qui se rasent et qui creusent le ciment. Pardon messieurs, dames, je ne suis pas comme vous. Je vous aime presque autant que vous vous aimez vous-même. J'ai le cœur qui galope comme un vieux cheval fou. Les mains d'un jardinier qui ne sait pas ce qu'il sème. La mémoire aiguisée, mais j'oublie presque souvent tout. J'ai mal au cœur des gens qui vivent dans les bois. En sortant de chez moi, je sais comment rentrer chez vous. Pardon messieurs, dames, mais vous n'êtes pas comme moi. Pourtant, mes apparences sont trompeuses. Je suis là-bas que tu attends. De mucose en muqueuse, tu me mens. J'aimerais tant te rendre heureuse. Je me bagarre, je me défends contre les oies moqueuses. Je me rends. Pardon messieurs dames, mais je ne suis pas comme vous. Je vous ai menti tout à l'heure, je crois que je suis dingue. J'ai deux vies devant moi, peut-être plus, je l'avoue. C'est dans la mort que l'on pourra dire que la vie s'achingue. L'amour sous le poids des amants fait twister mes valses. C'est le temps. Pourtant, la mort est une stripteaseuse qui vous prend par les sentiments. Une tête chercheuse. Je l'attends. Sur la banquette en velours, dans le confort de l'enfer, tu t'éloignes, mon amour, tu t'éloignes, dans une robe d'été, n'oublie pas ton passe-montagne, le vent est de mon côté. Sophie. Sophie Sofa, il ne love qu'à Sophie Sofa, tu brilles dans ma mémoire. Sophie Sofa, il ne love qu'à Sophie Sofa, mais va-t'on, va-t'on, va-t'on, va-t'on, va-t-on se revoir? Une voiture toute option, la clim est vitre électrique, un petit bar, des boissons, l'amour est l'ami du fric. Tu t'envoles mon amour, sur les ailes de la route, dans le ciel des vautours, qui planent comme des doutes. Sophie Sofa, in love car, Sophie Sofa, je lâche les amarres. Sophie Sofa, il ne love qu'à Sophie Sofa, mais va-t'on, va-t'on, va-t'on, va-t'on, va. Au volant de la voiture, un homme boit au goulot d'une fiole de whisky pur. L'amour est un vrai boulot. Tu t'envoles avec lui dans tes bagages, sans doute la photo où je te dis l'amour c'est un peu Beyrouth. L'amour c'est trop peu. Cyril Parer, ou melhor, Sears, põe cá fora novo trabalho, Melancholie Frenétique, depois do primeiro álbum em 2007, Après un morceau de Mon Avenir, com a excelente participação de Michel Ponton, dos Dionysos, precisamente neste Melancholie Frenétique, de onde escutamos Pardon, Monsieur Dame e Beirut. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Ah, ah, ah, ah. É o programa número 31 da Orelha Extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, ao sábado à tarde, e precisamente por esta ordem o podcast e as playlists estão em www.orelhaextra.com. E agora, nos minutos que antecederam e nos seguintes, com a mais nova música que se vai fazendo em Portugal, eu regresso. Regresso de Norberto Lobo com o seu segundo trabalho, chama-se Patalenta. O primeiro tinha saído na Borland, este novo é editado pela Mebari Música. E o tema que ouvimos por aqui a estrear o disco chama-se Vento em Polpa, e também o novo rock and roll que por cá se vai fazendo, mais propriamente lá para o norte do país, em Barcelos, são os Alto, com ponto de exclamação. O álbum sai na, ou melhor, o disco que contém 6 temas, não se pode considerar bem longa duração, é algo intermédio entre o EP e o LP, chama-se See You in Hell, Ron, porque vai ficar 20-something Slackers, Don't Start Revolutions, Alto. álbum de Patalenta, também o salto de See You in Hell, Ron, e imagine-se o regresso dos Lemonheads. Guess it's been useless after all. I'm tired of seeing the days going by, tearing the numbers off my wall. You've been taking up my time, stepping out of line, breaking up the dreams I had before. And I just can't make it anymore. No, I just won't take it anymore. I heard once before you were looking for a friend who'd take the time to really get to know you. Shaking up my bed, breaking up my head. So I'm waking up and turning in my score. And I just won't make it anymore. No, I just can't take it anymore. I tried to do my best, but I couldn't keep my eyes from seeing through you. So I go on alone, and I'll leave you here alone, and forget the fact I ever even knew you. Well, we could have done a lot, we certainly did not. So I'll try to do the things I did before, and I just won't make it anymore. No, I just can't take it anymore. No, I just won't make it anymore. No, I just can't take it anymore. A história que por isso conta é de que o velho amigo de Ivan Dando e incontornável personagem do mundo da música pop rock, bem como líder dos inesquecíveis Battle Surfers, Gibby Haynes, desde há muito que faz mixtapes para lhe oferecer, e vai daí. Ivan não esteve com meias medidas, pegou numa delas e resolveu fazer a sua interpretação desses temas. É um novo álbum para o seu projeto The Lemonheads, chama-se Versions, e por aqui soou a versão que Ivan Dando fez para o velho tema de Graham Parsons, I Just Can't Take It Anymore. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. a job for a stupid man. Smoke it down to the filter and put it out on your long all down the road. The true crime, homosexual gangster man world. I piled up on my living room floor. A half a big long bed. A show! Encerramento das duas horas de hoje de Orelha Extra com Fernando Cabrita, Rua Ruki e Castrense, e com a caixa, belíssima caixa de singles vinil 7 polegadas dos Jesus Lizard, chama-se Inch, saída, claro, na Touch and Go. Desta vez escutamos Sunday You Need Love e também Glamorous. Para o final, mais um disco de editora espanhola de Madrid, Aquarela. Desta vez o projeto chama-se Belmesh e conta com membros dos 1212 e Dolores e Teresa. O álbum só poderia mesmo chamar-se Apariciones. Basta lembrar-nos do velho mistério dos rostos da cidade espanhola de Belmesh. Por aqui vai ficar pelo menos um tema, Santa Eulália, os Belmesh. Aceitem as nossas despedidas, não se esqueçam, se querem ouvir esta emissão, se perderam parte dela ou as anteriores, vão a orelhaextra.com. Fiquem bem. Tchau. odio de ti. Mucho de lo que le pides a Dios es lo que ya no merezco tener. Todas las cosas que debes llorar